nome dele, exalte o nome dele. O trono que ele está feito pra ele. Onde ele chega, brilha essa luz. Clame o nome dele, ele vem te dar a mão. Se tem pedra no caminho, com certeza ele vai retirar. Não vai te deixar sozinho.